Chama no Zoom, dá um close. Trava na pose. Oi. Chama no Zoom, dá um close. Sinta além dos ouvidos. Chama no Zoom, dá um close. Trava na pose. Chama no Zoom, dá um close. Trava na pose. Oi. Chama no Zoom, dá um close. Trava na pose. Oi. Chama no Zoom, dá um close. Alto-falantes Snake. Aqui sim toca forte. A sua festa está completa. Você tem que estar preparada. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda tava. Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda tava. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda tava. Alto-falantes Snake. DJ Luan Indiscutível. De som automotivo. Aqui sim toca forte.